Ele é o Deus da bênção, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que faz seu povo arrebentar. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da fé. Quando o povo sacrifica, logo a vitória vem atrás. É esse povo que Deus procura, que vê a luta e manda fogo. É esse povo que Deus procura, que vê a luta e manda fogo. Fogo, fogo da fogueira santa. Quando o povo é fiel, a bênção logo vem atrás. É fogo, fogo da fogueira santa. Quando o povo é fiel, a bênção logo vem atrás. Ele é o Deus da bênção, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que faz seu povo arrebentar. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da fé. Quando o povo sacrifica, logo a vitória vem atrás. É esse povo que Deus procura, que vê a luta e manda fogo. É esse povo que Deus procura, que vê a luta e manda fogo. Fogo, fogo da fogueira santa. Quando o povo é fiel, a bênção logo vem atrás. É fogo, fogo da fogueira santa. Quando o povo é fiel, a bênção logo vem atrás. Quando o povo é fiel, a bênção logo vem atrás.